edge, that's sure. Taylor. Yeah, yeah. OJG, edge, that's sure. Yeah. Got a super fizzy hoe. Yeah, yeah, yeah. Face down, ass. Got a super pussy, oh, super pussy, oh, got a super pussy, super pussy, yo, got a super pussy, super pussy, yo, got a super pussy, yo, super pussy, yo, super pussy, yo, push that dia in the show, yeah, yo, got a super pussy, yo, face down, ass, oh, oh, yeah, got a super pussy, oh, super pussy, yo, got a super pussy, Sua pussy, girl, got it, sua pussy. Sua pussy, girl, got it, sua pussy, yeah. Sua pussy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Deu um salve no radinho, falou que hoje quer dar pra mim, mas quem disse que eu tô facinho, hein? Sei que acertou, vem cá pra mim. Tô passando de olhinho, eu e a neguinha no canto sozinho. Sou criada corote, vocês aí com o cuidado no bote. Eu só conto comigo, vocês contam com a sorte. Você freta com o lixo e eu freto com a morte. Hoje é dia de dar show, eu quero seu apoio. Agora eu sempre que parou. Prometazina no linha, ela recusou, yeah. Mas tá tudo bem, toma, fosse de Maomé, yeah. Todo dia da gang, yeah. Hoje é dia da gang, yeah. Passo no seu quanto passo, yeah. O traje é balanceado, yeah. Ela perde mais do alto, yeah. Quero ver a sua pulsa, yeah. Chapado e dando risada. No WhatsApp eu dou miada, hey. Ao vivo ela tá safada, hey. Ou eu quero a sua pulsa, yeah. E bola na minha cara, hey. Não chamo ela de prada, hey. Renesse igual água, hey. Ou eu quero a sua pulsa, hey, hey. Hey, sua pussy tá molhada. Hey, oh, hey, oh, sua pussy tá molhada. Hey, oh, sua pussy tá molhada. Hey, hey, hey, yeah, yeah, show. Oh, hey, got a sua pussy, oh, yeah. Hey, face out that hole, yeah. Hey, got a sua pussy, oh, sua pussy, oh, got a sua pussy. Sua pussy, got a sua pussy, yeah. Sua pussy, got a sua pussy, yeah. Sua pussy, got a sua pussy, yeah. Hey, yeah. Sua pussy, sua pussy, yeah. Sua pussy.